www.antenaweb.info. Agora nós estamos aqui. Mudou o endereço, mas a Antena Web é a mesma. www.antenaweb.info. Conversas aleatórias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu, deputado Nuno Miguel, e o meu partido, o PPCT-TPAM, concordo plenamente com a medida apresentada em causa, por isso não tenho mais nada a comentar. Passo já a palavra, antes de proferir o meu discurso, para o Presidente da Assembleia, Joaquim Assunção Esteves Cardoso. De Oliveira. De Oliveira. Salazar. O Joaquim Pereira acabou de falar que é um dos elementos, um dos locutores, apresentadores e produtores e tudo, e criadores de conversas aleatórias. O programa que vai para o ar aos domingos, nem sempre, no canal 1 da Antena Web, desta vez para 3 de maio de 2015, e eu sou o Nuno Miguel. Não sou o Joaquim Pereira, acho que sou. Ontem era. Segundo me disseram as pessoas minhas conhecidas, disseram-me isso. Mas como este mundo mente tanto, eu acredito. Desta vez acredito. Há uma exceção e faz conta que eu me chamo Nuno Miguel. Estamos a gravar antecipadamente dia 1 de maio. Porquê? Porque é o dia do trabalhador. E temos de trabalhar. Ora, está. Este país não vai para a frente se não trabalhar. Não é para andar aí a vadiar. Olha, já soube de um caso hoje mesmo, que ontem quinta-feira, ou quarta, pronto, no meio da semana, uma pessoa telefonou para um estabelecimento para saber se estava aberto neste dia feriado. Confirmaram que sim, aberto o dia todo, um horário normal. E chegou lá agora tarde e não estava. Poxa, sinceramente. Foram cansados. De manhã estavam abertos. Foram para a manifestação. Foram apanhar sol. Olha, ao bocado estava a dar na Avenida dos Aliados muita gente. Afinal, a chuva não impede de nós expelirmos aquilo que eles nem sabem o que é que são. Não é quando se anda por gosto. Quando se anda por lourpice, nada faz mal. Exatamente. Nós hoje, para a emissão 110, aviso já que vamos ser muito parlamentares. Mas não no parlamento habitual. Falarem. Não, é mesmo o parlamento português. Mas não na perspectiva que estamos habituados a escutá-lo, ou a analisá-lo, ou a vê-lo, conforme a perspectiva de cada um. Vamos começar com, não é a frase da semana, para mim até foram as frases da semana, acompanhados por um registro sonoro, um registro áudio, que vamos escutar de seguida. O protagonista é Fernando Negrão, o presidente, aquele que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco Espírito Santo. Não sei se já ouviu falar disso, Joaquim Pereira, o BES, não sei se diz alguma coisa. Ouviu falar assim umas coisas, mas não sabe o que é. É o princípio de bestas, não é isso, Pernão. Não, mas pode ser, se quiser pode ser. Pode? Mas, se quiser pode ser. E então Fernando Negrão vai nos substituir e vai falar de seguida. Deixa, Joaquim Pereira. Tem que deixar, senão... Que remédio. Pronto. Eu sou um pão mandado. Então vamos lá ouvir o Negrão para ouvir o que ele disse. Primeiro até vai falar a Mariana, acho eu. São estas as considerações que temos a fazer, sem prejuízo de apresentarmos uma declaração de voto mais extensa, que neste momento seria impossível porque há um conjunto de jornalistas que quer ir almoçar, entre outras pessoas, e que me estão a pressionar para não falar muito tempo. Muito obrigado. Nós temos que ir para o plenário, não pode ficar gravado com o pé de jogo. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu, na qualidade de Presidente da Comissão, e uma vez que nunca tive a oportunidade de dizer nada, tenho aqui uma intervenção de cerca de 45 minutos. O quê? Peço a vossa atenção e é justo, não é? Sr. Deputado, só 3 notas muito breves. A primeira é para dizer que me recordo como se fosse hoje a primeira coisa que disse nesta Comissão. A primeira coisa que eu disse nesta Comissão foi que esta Comissão não era um órgão de polícia criminal, um órgão de investigação criminal, nem um tribunal. O que quer dizer que nós conseguimos, efetivamente, negar esses dois caminhos. E nunca perseguimos ninguém, porque perseguir cabe a quem faz investigação criminal, nem nunca julgamos ninguém, porque isso cabe, efetivamente, aos tribunais. Mas conseguimos dar aos portugueses, no mais curto espaço de tempo possível, e eu acho que isto terá acontecido pela primeira vez em Portugal, o retrato daquilo que aconteceu com um problema grave que ocorreu no país. Eu acho que isto é muito importante e foi muito importante e foi produto do trabalho de todos nós nesta comissão. Queria também referir que nunca mencionei o nome de nenhum partido político nesta comissão. E filo propositadamente porque acho que a essência das comissões de inquérito é completações ordinárias que funcionam todos os dias no Parlamento. Aqui nós temos o dever de dar resposta àquilo que os portugueses querem, porque normalmente nas comissões de inquérito tratamos de problemas de grande gravidade. Filo propositadamente no final e na última votação por uma razão. Porque acho e continuo a achar e tenho a certeza que a democracia se baseia nos partidos políticos. E, portanto, é com os partidos políticos que temos que contar, é com os partidos políticos e com as suas linhas de pensamento, sejam elas quais forem, que nós temos que continuar a contar em democracia. Agradeço igualmente todos os elogios que me foram feitos, todos, até com alguma emoção, como calcularão, porque foram muitos. Mas dizer que me limitei a fazer uma coisa, limitei-me a criar com todo o meu esforço todas as condições para que os seus deputados trabalhassem e pudessem dar aos portugueses aquilo que deram, que foi a versão dos factos no que diz respeito a um acontecimento particularmente grave que ocorreu na sociedade portuguesa. O trabalho levado a cabo pelos seus deputados honrou a democracia e honrou principalmente o voto universal, ou seja, o voto dos portugueses. Primeiro ponto. A voz desse Fernando Negrão faz-me lembrar alguém, e desde que eu estou a ouvir isto, e acho que foi na quarta-feira, 29 de Abril, se não me engano, eu ouço, e há alguém, uma figura pública e habituada a ouvir a voz dele ou na rádio ou na televisão, e não sei, não consigo associar. Consegue ajudar-me, Joaquim Pereira? Eu também não me e esta voz é quase a fotocópia de alguém coisa. E não sei, até pronúncia e tudo, e claro que não é o Fernando Negrão, que já foi há anos que eu ouvi outra voz, mas não sei de quem é. Portanto, isto foi a parte final já da Comissão de Inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso do Banco Espírito Santo. Não sei se ouviram aí pelo meio, o Joaquim Pereira já estava aqui a dizer que cheira suor, que cheira suor. Ao contrário do que o Joaquim Pereira se calhar dirá a seguir. Eu trouxe isto porque nós estamos habituados quando se fala na palavra Parlamento, o que é que vem a seguir? É os insultos, é as dúvidas, é as críticas, é não sei o quê. Neste caso, estamos a falar não do Parlamento, da sala de São Bento que estamos habituados a ver e ouvir, mas ali numa das salinhas ao lado, precisamente construídas e pensadas para este tipo de comissões. Aqui, a coisa pública, digamos assim, funcionou. Tivemos, tal como o Fernando Negrão disse, ele nunca chamou, quando chamava as pessoas para falar, nunca dizia o nome dos partidos. Tivemos os partidos a trabalhar em consonância. Aliás, este relatório foi aprovado pelo PSD, pelo PP, pelo PS. O Bloco absteve-se. A Mariana Mortágua estava a falar aqui no início, ela antes tinha explicado que concordava com muitas coisas, mas havia outras em que achava que deveria ter sido atribuída a culpa mais diretamente, em vez de ser só uma descrição factual dos factos, pois, dizer, foi este, fez aquilo, sim. Por isso absteve-se, não estava a favor, mas também não estava contra. Os únicos que votaram contra, qual surpresa, foi o Partido Comunista Português, o PCP. Portanto, e era na continuação do que eu estava a dizer, foram os partidos, não foram os partidos completos, foram os representantes de cada partido. E para quem trabalhou nisto, e ao contrário que o Joaquim Pereira estava a dizer, na minha opinião, trabalharam mesmo. Eu recordo as sessões de 13, 14 horas e as muitas e mais horas, dezenas de horas por trás e centenas de horas por trás para chegar às perguntas que chegaram e às análises que chegaram. Isto é um exemplo de que há coisas que funcionam. E eu, na minha opinião, que é de burro de ignorante, esta comissão de inquérito, que, tal como o Fernando Negrão estava a dizer, isto não serviu para mandar prender ninguém, pode servir, porque todo este relatório, a Procuradoria-Geral da República vai pegar nele. As perguntas foram feitas, as respostas foram dadas, como se tivessem sido dadas. E vai estudar. E vai analisar, vai. Pode partir a partir dessas declarações, dessas respostas. Mas isto funcionou. Para mim é uma prova de que há coisas que funcionam, mesmo entre vários partidos, em Portugal, imagino. E eu vou explicar a minha expressão que usei durante a gravação. É que eu estou tão habituado aos parlamentos que, na minha ignorância, nunca, depois da explicação do Nuno, é que eu entendi que realmente é aquela reunião que eles têm lá na salinha e não sei o quê. Portanto, aí, sim, senhor, posso concordar que trabalharam. Aqui é o exemplo contrário, é o exemplo que é a exceção da regra. não sei se me perceberam. Costumam dizer que toda a regra tem exceção. Eu acho que aqui esta comissão... Mas tal como o Negrão disse, que ele tem a noção, e eu também, da pouca experiência que tenho, que foi a primeira vez que um caso com esta gravidade, porque é grave, há muitos milhões de euros afetados, há muitas milhares de pessoas afetadas, foi assim tratada e de forma aberta e questões às pessoas que deviam ser, não foram todas, porque houve lá gente que devia ter aparecido, não apareceu. Mas as pessoas que apareceram lá foram colocadas as questões que deviam ter sido colocadas, as respostas aí cada um é que sabe. abstenho-me. Mas aqui espero que tenha sido o primeiro exemplo de outras comissões que venham. Quer dizer, por um lado, espero que não. Quer dizer, que não vão aparecer mais casos destes. Mas vão aparecer. Por isso continua. Quando aparecerem, espero que estas comissões voltem a aparecer em força. Isto foram as frases da semana. Desta vez não foi só uma frase, foram várias, como deu para perceber. E não foi só isso até, ainda bem que falei agora em frases. O registro descontraído. Tem aqui uma intervenção de 45 minutos. O joguinho já estava. Ei! Vamos ouvir 3 quartos hora ao homem, mas aquilo era brincadeira, foram 3 minutos. O registro descontraído entre eles, os sorrisos, a morta água a dizer que havia jornalistas que queriam ir comer. Às vezes na televisão dá imagens breves sobre esses. Sobre essas reuniões. As comissões. Sobre essas comissões. Isto para ver completo é meter no canal do Parlamento, que é que ele está sempre a dar. Tá. Dá em direto e depois repete. Olha, eu vejo. Sou uma pessoa interessada nestas coisas. Se você não quer saber onde é que mete o seu dinheiro, Parlamento é eu. Sei. Não tem nada a ver com o bem. Eu saber, sei. Era para o bom, não é verdade? O pior. Ah, claro. Não digo. Então não diga. Vamos a outro registro. Notícia nesta semana, também na quarta-feira, curiosamente. As quartas-feiras. É muito importante. São muito importantes. Foi dia que você nasceu, foi? Não. Estás a ver como tu sabes. Então, ainda a história da lista de pedófilos, publicar a lista de pedófilos para os pais e para as crianças terem cuidado com as pessoas que estão ali à volta, na zona e tal e tal. E porque é que isso voltou a ser assunto nesta semana? Porque foi discutida, mais uma vez, no Parlamento, esta proposta do Governo, sobretudo do Ministério da Justiça, como é óbvio, liderada pela senhora Cabelos Paulo Teixeira da Cruz, e que a oposição critica. Por exemplo, do PS, a Isabel Oneto, diz que este registro é uma medida preventiva, mas não é. É uma medida de segurança constitucionalmente proibida. A proposta é manifestamente inconstitucional. Ou seja, a representante PS estava a defender a inconstitucionalidade. Disse à primeira. Parabéns. Inconstitucionalidade. Que bravo. Sublinhou esta parte no parecer do PS não ser de acordo com a lei esta proposta. João Oliveira, Partido Comunista, sublinhou 3 razões, 3 motivos para estar contra também. Aliás, toda a esquerda está contra. A proposta preocupa-se com o abuso já depois do abuso ter sido cometido e não com a prevenção para que não haja abuso. Abandona a possibilidade de reabilitação do condenado e substitui a ação dos tribunais, substituindo-os pela vigilância das pessoas, umas sobre as outras. O que eu quero dizer é que os tribunais passam a ser as pessoas. Voltamos ao tempo da justiça popular. Mais abaixo, neste texto, estamos aqui a acompanhar, temos do Bloco Esquerdo a Cecília Honório, diz que a diretiva europeia não determina a criação de uma lista de pedófilos, lembrou que existem pareceres negativos de vários organismos em relação a esta proposta, como, por exemplo, do Conselho Superior do Ministério Público, do Juiz e da Ordem dos Advogados. Isto em Portugal. Minha opinião, ainda não tínhamos falado sobre isto aqui, acho, neste programa. Agora que veio, é muito complicado. Agora que veio para a discussão do Parlamento, para mim não há muita coisa complicada nisto. Pegando nas palavras que o comunista disse, é o abuso... Já depois de ter sido cometido o abuso. Claro. Voltamos ao tempo da Idade Média. Eu sei que esta frase já foi usada, mas eu vou copiar o que os outros dizem porque é o que eu acho. Voltamos ao tempo da Idade Média em que uma pessoa é publicado o nome dela como se fosse num cartaz a dizer este aqui é criminoso. E voltamos ao tempo em que se arrisca um apedrejamento ou até coisas piores. Em que as pessoas sabem, olha, aquele... Não viram nada, não sabem nada. Aquele ali é um criminoso. Há coisas curiosas. Na disquete que eu estive a ouvir... CD, faça favor. É um CD. Compact Disc. Disco compacto. Um DC. Já agora contextualizar os ouvintes que o CD... O DC que o Joaquim esteve a ouvir antes de vir para aqui foi precisamente uma emissão de conversas aleatórias já do ano passado. Exatamente. Deve estar a fazer um ano. Está quase a fazer um ano, sim. E foi precisamente um caso... é um bocadinho diferente, mas foi uma ação de justiça popular criada pelas internets da brasileira, que foi apedrejada. Foi logo. E foi por engano. E a desgraçadinha nem era ela. Nem era ela. Pensavam que era aquela. Mas qualquer coisinha. Justiça popular, vamos para ali, toma, matar. Estamos na Idade Média ou na Idade Troglodita. Está a perceber a minha ideia do risco que isto é? Com certeza. As pessoas, quando é provado, seja pedofilia, seja roubo, seja assassino, prisão, ou noutros sítios até pena de morte, se fosse noutros países. A partir daí, e segundo, podemos concordar ou não com o que a lei determinou, o número de anos, exato, se há caução, se não há caução, o tipo de condenação que foi executada, podemos não concordar. A partir do momento em que eles cumpriram, que estão cá fora, não podem ir para lado nenhum, porque vai ser publicada a lista para onde eles estiverem, sujeita à tal justiça popular. Isto, para mim, é um perigo. Eu que raramente estou de acordo com a esquerda, num uníssono da esquerda, raramente estou de acordo com eles, mas desta vez... Enfim. Mas... Consigo. Se calhar, até vai ser aprovado, se calhar. Então, basta a maioria votar a favor e depende depois se houver pareceres exteriores negativos ou não. Mas que isto para mim é... Eu percebo quem... É aquela história de que temos que defender as nossas crianças. Tá. E não temos que defender as pessoas adultas também do perigo que correm. Tá bem. Tá bem. Efemérides, o espaço habitualmente liderado e conduzido por Joaquim Pereira, e desta vez não será exceção. 29 de Abril, quarta-feira. Ora bem, em 1429, Joana d'Arc, a heroína dos franceses, entrou em Orléans, reivindicando vitória sobre os ingleses. Tanta coisa, uma santinha, tanta coisa, fez tanto bem, lá estava outra coisa. E no fim foi queimada. E aí, nesse caso, como é que fez? Hã? A Inês Castro, que mal é que fez? Quem é este Castro? A nossa Castro. Ah, é a nossa. Que mal é que fez para depois ser... Bem, foi rainha depois de ser morta, mas... Não, aí já foi um caso político. Ah, é? Porquê? Ora, ela sendo amiguinha do Dom Pedro I, o cruel... Amiguinha? Pois. Mais. Se a coisa fosse avante e nascendo filhos... Era um problema. Era um problema porque vinha um filho espanhol e às tantas lá vinham os familiares de Inês de Castro para cá governar o país. Falar em Dom Pedro, 1826. Mas aí já foi o quarto. Eu sei. Nem podia ser o mesmo. Outorga a Carta Constitucional. 29 de Abril de 1800... Isto 4 anos depois do Brasil ter sido independente. E ele veio para cá, começou a governar aqui e o trocou. Olha, hoje estive num concurso de cultura geral e apareceu lá. Qual foi o rei, qual era o rei de Portugal quando o Brasil se tornou independente? E eu, burro, disse Dom Pedro V, confundi com o quarto. Era o quarto. Não. Logo na altura vi, era o quarto. Agora estou a confirmar. Muito obrigado. Mais. Perdão. Em 1838 é inaugurado o Teatro de Salitre, em Lisboa. Não conheço. Ainda existe? Ok. Já não existe, mas foi considerado um dos grandes teatros de Lisboa. Ainda apanhou o seu tempo ou já não? Não. Já não. Em 1870 é inaugurada a estátua do Dom Pedro IV, que foi o tal que otorgou a Carta. No mesmo dia, 29 de Abril, mas 44 anos depois. No Rossio. Em Lisboa. Ora, esta estátua tem uma história muito grande. Porque os homenzinhos que fizeram as estátuas, esta estátua também fez um lá para o México. E eles trocaram as estátuas até hoje. Ah, foi? Não sabia dessa. Há muita coisa que eu sei, eu sou bom. Não diz é o que sabe, nem sabe o que diz. Bom, 2002. E em 2002 foi o Fernando Peça que morreu. Aos 100 anos. Aos 100 anos. E tenho dito. Tinha a ideia que era 2003. Mas, se você disse, está dito. Vamos deixar as efemérides e voltar à frase da semana. E esta aqui é que me... ficou nos ouvidos. Eu ia a dormir de... mais uma vez, quarta-feira. É muito importante. As quartas-feiras. E a efeméride também é de quarta-feira. As pronto. Quartas-feiras são os dias importantes. Este Conversas Aleatórias é só sobre 29 de Abril. Todos os outros dias esqueçam. Nós já falamos sobre o 1 de Maio do início. Não interessa. Depois na edição eu apago a parte inicial. Bom, o que é que aconteceu também na quarta-feira e também... lá vamos nós ao Parlamento. O Hélder Trindade. Quem é o Hélder Trindade? Tem que perguntar. Quem é o Hélder Trindade? Já perguntou. Quem é? O presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Na quarta-feira esteve na Comissão Parlamentar da Saúde e explicou que o contacto sexual de homens com outros homens é definido como fator de risco. Isto, claro, em relação ao sangue. Estava a faltar a palavra. Dádivas de sangue. E então ele diz que os homens homossexuais, para cederem sangue, têm que estar em abstinência sexual. Posso meter uma parte? Diga-me. Na minha santa ignorância, ou diabólica ignorância, ou a relação sexo entre homem e mulher também não é de risco? A resposta... também na quarta-feira, um dia muito importante, o Bloco de Esquerda já reagiu. Naturalmente foram logo os primeiros a reagir. Por contra. Eu rio. O José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, de manhã, na quarta-feira, já tinha dito: vamos pensar nas consequências desta audição. E mais tarde exigiu a demissão, que era a saída do presidente do Instituto do Sangue, o Hélder Trindade. Ora bom, eu ia dizer uma coisa que o Joaquim Pereira... interrompeu aqui a meio, que é uma... se interrompeu, claro que foi a meio. Interrompeu aqui a minha sequência de... no princípio. A minha sequência de frases. De frases, de ideias. Porque é isso. Quer dizer, as pessoas, as homens com mulheres... os homens com mulheres. As mulheres com homens e os homens com as mulheres também não pode ser um comportamento de risco. Então não é. E de que maneira? Basta haver um... pode qualquer um deles ser o portador... da SIDA. Vamos nós colocar num lugar de um homossexual, homem ou mulher, em que está habituado a doar sangue e até agora sem problemas e tal. Como é que se sentirá a ouvir o presidente do Instituto do Sangue, aqueles que tanto apelam à doação de sangue, que falta sangue em Portugal, não sei o quê, como é que se sentirá a ouvir uma coisa dessas? Tem que estar em abstinência sexual para ir doar sangue. E qualquer nos seis pessoa, meses anteriores. Ou qualquer quatro, pessoa, seja homem ou mulher, seja gay, seja heterossexual, seja lá o que for, não tem de fazer um exame ao sangue antes de usar. E preenchem lá um inquérito, eu também sou doador de sangue, preenchem lá um inquérito e respondem lá umas perguntas. Eu vou para o ponto essencial, é ver a qualidade do sangue. Se o doador é doente ou do fígado, ou disto, ou daquilo, ou daquilo outro. Agora, é pelo facto de ser gay que não pode dar. Não brinquei comigo isto. Oh. Pronto, não brincamos. Eu tenho já uma mudada de assunto antes que vocês assinem. Notícia foi também, nesta semana, o metro de Lisboa. O que acontece? Acontece que, de acordo com a Quercus, portanto, a empresa que está sempre atenta às questões do ambiente, até tem um minuto verde, minuto pela terra, na Antena 1. Na Antena 1 é no fim. Minuto verde ou minuto pela terra? É uma coisa assim. É, acho que é o minuto perto. A Quercus revelou, imaginem só, na quarta-feira, peço perdão, revelou que no metropolitano, quer dizer, inconstitucionalidade, disse à primeira, metropolitano não. No metropolitano de Lisboa, há uma coisa que pode afetar a saúde dos utentes e pode afetar a saúde dos trabalhadores da empresa. Há níveis superiores aos permitidos do que há permissão, por exemplo, no metro de Nova Iorque, entre outras cidades. E o que é, qual é este grande problema? O nível do ruído, o som, as orelhas, os abanas-abanas, é muito alto. Sobretudo, Cais Sodré Rocio, Cidade Universitária Entre Campos, Senhor Roubado Ameixoeira, Chelas Oriente e Pontinha Carnida. Há valores que ultrapassam, na maioria dos casos, os 85 decibéis. Isto foi o que disse a Mafalda Sousa, da Quercus. Só tenho uma questão para o Joaquim Pereira. Deve ter andado lá pelas zonas durante alguns anos. Não estou a dizer que andou muito metro. Estou a dizer que andava lá. E ainda andou muito. Pronto. Aqui andei umas duas ou três vezes. Não é aqui, estou dizendo lá em baixo. O que interessa agora? Está a fazer lá, comparação. Lá fiz muito, muito metro. Pronto. Não fiz metros, fiz quilómetros. A questão é, está surdo hoje por causa da andar de metro em Lisboa, não é verdade? Não, foi por andar aqui este bocadinho só. Ah, tá. Porquê que eu morri com isso? Porque hoje em dia, eu acho bem que se façam prevenções e façam estudos depois, de desculpa, tudo. Desculpa, antes de começar, eu quero fazer um pequeno à parte sobre a cuéricos. Então faz. Mas, eu não sei, eu não me esqueço o que vou dizer, antes que... Há muitos anos atrás... Ia ser há muitos anos à frente, não? Há muitos anos. Olha, estava eu lá nas Lisbias, em Lisboa. E houve um problema de... com um estabelecimento qualquer, e essas pessoas foram se queixar do estabelecimento a Coercos. Tu resolveste a situação? Eu ainda não era nascido, coitadinho. A partir dessa... Mas o que é que o estabelecimento tinha? Tinha alguma coisa a ver com o ambiente? Com... Que, não, era qualquer coisa dos produtos. Já não me lembro. Ah, a história é muito antiga, que eu até arrumei. Mas o nome é que me ficou marcado. A entidade de direito era a Coercos? Era para resolver aquilo. Para, como é? Hoje, por exemplo, mete-se nestas coisas, de fazer verde e tal. E não resolveram? Não se mexeram? É, não me convencem. Mas você não pode pegar num exemplo e dizer que é sempre assim. Ainda por cima, num exemplo que aconteceu em 1995, 80-72. Não sei, estou a brincar. Mas pode não ser sempre assim. Não pode pegar isso em generalizações, é muito perigoso na nossa vida. Mas eu sou muito... Fazem-me uma vez, numa fase segunda. Muito bem, então. O que eu ia dizer é que eu acho que bem que se façam estudos, prevenções, e se há tecnologias e meios para isso, que se Sim, faça. Sim, concordo. É absurdo. Isto fez-me recordar as histórias, e já foi assunto até entre a minha família, há uns tempos, dos alertas em relação à meteorologia. Sim. Atenção que hoje o país vai estar em alerta laranja por causa do vento que vai superar a 3,5 km/h, a chuva intensa entre as 16h30 e 16h52 na região do litoral, sobretudo ali mais acima em baixo. E a pessoa não sai de casa. Oh, não sai de casa. Antigamente havia chuvas e ventos, também como hoje. Havia dias de quente e logo a seguir de frio. Inundações piores do que as atuais. Ventos a deitar as árvores abaixo, como eu cheguei a apanhar. Não havia estes avisos de alerta vermelho, de alerta laranja e tal. Não, mas a evolução. E eu volto a dizer, a evolução, se há meios para isso, que se faça. Mas lançar este tipo de alertas, não estou a dizer que não existem ou que não existem, porque eu não sei, não estou lá no meio. Mas lançar este tipo de alertas, como às vezes, vou exagerar no que vou dizer, mas se calhar os próprios alertas são exageros. Como às vezes fosse o fim do mundo, ou que viesse aí o apocalipse, e temos aqui mais um exemplo. Eu não ligo, se estivesse em Lisboa, não era por causa de um estudo da Coercos que eu ia começar a analisar. Eu ia analisar no dia-a-dia. Eu andar todos os dias no metro de Lisboa e a ver se estava a danificar alguma coisa no meu organismo. Mas há pessoas que ligam isto. Há pessoas que comem qualquer coisinha. E ficam lá, Jesus. Lançar este tipo de alertas, bem sei que com certeza terá o seu fundo de verdade. Em certos casos pode ajudar, mas é muito perigoso porque... Mas às vezes pode causar o efeito contrário, de criar preocupações e dramas, e sabemos como é a cabeça de muita gente, quando eles não existem. E eu pronto, deixei para o Joaquim Pereira esta pergunta de saber se ele tinha ficado surdo por causa de andar no metro. Mas, pelos vistos, não andou. Olha, e eu desconfio que, na altura, os ruídos e as tecnologias disponíveis seriam mais claramente mais rudimentares e claramente mais perigosas para qualquer tipo de órgão. Até para a segurança de andar no metro, não é que é hoje. Mas hoje é que está tudo mal. Vamos embora, Joaquim. Já que está tudo mal, vamos deixar este programa e vamos que embora. Que eu vou ver se apanho um bocadinho de chuva, porque estou seco. Para a semana voltaremos já com um ano completo de nós dois aqui a fazer isto. É uma vergonha. Para a semana falaremos nisso. Falaremos? Não, porque se não deixar, pronto, eu não falo, não é? Eu sou mandado, não é? Aí uma frente fria, parece que vem. Ah, pois é. Só se trouxer o cobertor. O cobertor. Agora vamos para os aliados celebrar alguma coisa. Olha, fiquem a saber, isto para fechar uma nota em relação ao 1 de maio, não sou eu que vou dizer, Joaquim Breguer vai dizer. Ainda antes do 25 de abril, o que é que acontecia aos gráficos no dia 1 de maio e que não acontecia aos outros? Éramos cuidadosamente beneficiados com com o feriado, porque além de sermos bons trabalhadores, o governo daquele tempo de Salazar tinha uns certos cuidados para tratar com nós outros. Com os gráficos, ou seja, o resto da classe operária. Serralheiros, pedreiros... O proletariado restante português não tinha... Claro que 1 de maio não era feriado antes de 25 de abril, para quem não sabia, não era feriado 1 de maio. Claro. Olha, ia-se lembrar o dia trabalhador feriado. Ah, 12. Mas os gráficos, a classe dos gráficos tinha esse direito. O Joaquim Pereira já tem feriado 1 de maio já há muitos anos. Isto é fino. Eu, para mim próprio, desde 1951. Vejam lá, foi no ano passado. Já ultrapassamos a meia hora, voltaremos para o dia 10 de maio de 2015. Não é, Joaquim Pereira? É, sim, senhor. Muito boa tarde. Agasalhem-se da chuva e que está um bocadinho de frio. Depende. Ainda porque estava a ver o Estoril Open e lá está sol e pessoas de t-shirt. Por no isso... sul, eu digo, de Coimbra para cima. Ah, está bem, está bem. Tem que explicitar, Portugal nisso, é muito grande. Até nisso o país está dividido. Tem 92 mil quilómetros quadrados na área. 92.032. Então, eu não sabia. Está a ver? 380 concelhos. Anotei. 380 concelhos, 92.032 quilómetros quadrados. Eu vou a casa para a minha geografia enciclopédica. Até à próxima semana. Boa tarde.